Eu acabei de ver uma publicação que era uma pergunta e uma resposta. Perguntaram para alguém no, naquelas caixas de perguntas lá no Instagram e perguntaram como não aceitar mais migalhas de um relacionamento, migalhas afetivas, algo assim. E a pessoa que respondeu disse: a conclusão é, deixe de ficar com a pessoa. Simples. E por mais que eu goste de soluções práticas e de tentar ser o mais prático possível quando dá, nem sempre dá. Isso que às vezes o pessoal que aconselha sobre relacionamento amoroso não entende. E você já deve ter ouvido muito conselho que é ruim sobre relacionamento, talvez você nem tenha percebido. E é ruim também porque eu acho que um dos principais motivos. Porque as pessoas não entendem bem comportamento humano, não entendem profundamente comportamento humano. Acontece muito de a pessoa ter experiência, e a gente, normalmente todo mundo tem experiência com relacionamento amoroso, maioria das pessoas, e ela pega algo que ela pensou sobre isso, uma solução que talvez funcionaria para ela, ou já tenha funcionado no passado, e ela acha que isso se aplica a todo mundo. Aí que está um problema. Porque você tem generalidades do comportamento humano, coisas que são comuns a todo mundo, mas você tem diferenças. Então, eu gostaria de poder dizer que é simples. Ah, não fique com a pessoa e acabou. Mas eu sabendo que nem sempre dá para ser tão simples e prático, eu não posso dar uma resposta assim, sabe? Principalmente se eu não conheço bem a pessoa. Isso desconsidera, por exemplo, o estado emocional. Que afeta muito as nossas decisões, as nossas vontades e desejos. Então, a pessoa que ela aceita migalhas afetivas, ela tem uma dependência emocional forte. Então, não é. Talvez ela sabe que é irracional, ela já está consciente, porque ela está perguntando: ah, como é que eu paro de fazer isso? Porque eu sei que isso não é bom. Mas ela não consegue parar. Não é igual o mecanismo, mas. Se você pensar em alguém dependente de drogas, dependente químico ou outras dependências comportamentais, por exemplo, até de usar smartphone, muita gente é dependente disso. E não transtorno em si, mas ela tem problemas com isso. Se, nesses mecanismos de dependência, você tem uma perda de autocontrole. Ou seu autocontrole é difícil. Porque você pensa assim, ah, eu não devia estar fazendo isso, mas eu tenho muita vontade de fazer. Em relacionamento também isso acontece. Então, tem vários fatores que afetam o porquê uma pessoa continua com outra, né? Por mesmo achando ruim o que essa outra pessoa dá em troca. A dependência emocional é um conceito, é um nome para a gente resumir isso. Resumir várias coisas. Que, por exemplo, a pessoa fica muito mal quando ela está sozinha. Ela está longe dessa pessoa. E tem várias possibilidades de trabalhar com isso, mas você tem que considerar os vários aspectos da pessoa. O racional, obviamente, a gente usa para mudar essa situação, a ação, que é o que eu vou fazer na prática, mas também o lado emocional, que é como que eu lido com essa emoção que me move para continuar fazendo um negócio, tendo uma relação. Que me prejudica, ou uma relação que eu não gosto, não acho que é o melhor possível. E tem outras questões, por exemplo, como que eu mudo essa relação? Porque pode ser que, não é um caso perdido, pode ser que a pessoa não me dá o que eu quero, mas eu posso mudar essa relação de algum jeito, sem mendigar, sem pedir migalha. Mas assim, mudando a relação mesmo, ou ia até mudando você, influenciando a outra pessoa. Claro que aí você tem limite, você depende da outra pessoa mudar também. Mas você pode fazer muita coisa para melhorar a relação. E muitas vezes esses conselhos muito rápidos e práticos, eles são limitados. Muitas vezes eles não vão funcionar. E você pode ficar pensando, nossa, mas é tão fácil, é tão simples, mas eu não consigo, eu sou um fracassado. Então, quer dizer, um conselho que seria muito bom, porque é prático, que é simplesmente não fica com a pessoa. Ele causa mais problema do que resolve. E eu suponho que a pessoa. Eu não quero nem saber, não sei quem são as pessoas envolvidas, eu vi isso, essa imagem aleatoriamente aí, porque o que importa pra gente é a ideia aqui e como que a gente tá desenvolvendo ela. Então, a gente tem que pensar nisso, que é na hora de a gente aconselhar, a gente falar alguma coisa sobre o relacionamento dos outros, e na hora de aceitar conselho, porque você pode aceitar um conselho que pode te fazer mal, não te ajuda em nada, piora a sua situação, porque é um conselho ruim, que desconsidera a complexidade que é o comportamento humano. Não é simplesmente pega e faz, sabe? Se fosse assim, tava ótimo. Resolveria muitos problemas muito facilmente. Não precisaria fazer toda essa análise, toda essa discussão para um assunto muito simples. Em 10 segundos estava pronta a resposta e o resultado, a resolução do problema estava feita. Mas não é assim. Eu quis apenas trazer um pouco desse problema e dizer que assim, você tem soluções piores e melhores, tem coisas que parecem soluções que não são, nessas dicas muito. Que as pessoas fazem parecer muito fácil, muitas vezes não é assim, é um pouco mais complexo, mas assim, não é que é difícil, mas é uma coisa que exige um certo aprendizado do comportamento humano que muitas vezes as pessoas não têm, que elas passam a vida inteira aprendendo, sei lá, na televisão, aprendendo na internet, aprendendo com a família, com quem vê perto. E relacionamento dá muito problema por falta de aprendizado de como se relacionar melhor. Dependência emocional é tem como essa falta de aprendizado como um dos fatores na sua raiz. Tem outros também. Se você gosta do tema, se você tem interesse em resolver esse tipo de problema, se você tem dependência emocional, eu trato desse tema em um curso, treinamento sobre ciúme. O foco é o ciúme, que o ciúme é um problema mais geral, que ele pega vários desses pequenos problemas ali, por exemplo, dependência emocional, possessividade e esse tipo de coisa, o medo de ser abandonado. E ele vai estar disponível. Eu vou deixar o link embaixo para você ver. Provavelmente vou estar falando disso no lançamento, na semana de lançamento. Aí vai ter um cupom de desconto que você pode aproveitar durante essa semana. Então, você dá uma olhada aí embaixo na descrição que eu vou deixar a data, o cupom para você aplicar e o site para você dar uma olhada e ver se te interessa. Assim, modéstia à parte, está ficando muito bom. É um projeto colaborativo da Carol, que é minha namorada também da psicologia, e meu. Então, a gente está trabalhando nesse projeto juntos. Então, está ficando, sim, muito bom. Estou gostando bastante mesmo. E acho que te pode ser muito útil. E ele leva em consideração a complexidade do comportamento. Então, por exemplo, eu falo da biologia do ciúme. O que tem de aspecto evolutivo, de seleção natural das espécies no ciúme? Porque outros animais têm ciúme, crianças têm ciúme. É um fenômeno universal. Mas também o que tem de cultural, o que tem da sociedade que está na nossa cabeça e atrapalha muitas vezes. Como que a gente pensa, sente e age em relação ao ciúme e essas emoções relacionadas, como a dependência emocional. Também falo de história de vida, como que a sua história em particular de relacionamento e até de criação com a sua família afeta, como que você sente isso, tudo isso que eu falei, emoção, pensamento e comportamento. E daí tem um monte de técnica e estratégia que para te ajudar nisso, estratégias para melhorar comportamento, não é só simplesmente, ah, vai lá e para de ficar com uma pessoa. Não, tem muito mais coisa envolvida que você pode fazer, você pode melhorar, você pode mudar a relação você e a outra pessoa. Lógico que depende dela, como eu falei, não é para você obrigar a pessoa a ser do jeito que você quer, até porque não dá. Aí tem estratégias e técnicas para mudar a forma como você pensa, né? Como que eu penso sobre isso, como que eu posso mudar? Porque a forma como eu penso afeta o que eu sinto, o que eu faço. E tem estratégias mais focadas na relação. Como que eu mudo o sistema, né? Essa relação para ter uma relação melhor. Tem também módulos sobre recuperar relacionamento em caso de traição, em caso desse tipo de coisa. Enfim, tá ficando muito bom. Então dá uma olhada lá. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem, a gente vai conversando. Pode mandar no e-mail, né? Ou no Instagram também. Vou deixar links aí para você, se quiser conversar, tirar dúvida. E é isso. Obrigado pela atenção e até mais.